ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva anda lado a lado, porta retratos e fotos tudo quebrado. É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado. Tá doendo, celular na parede. Oh, oh baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Chora, papai. Após o sinal, desceu o recado. Após o sinal, desceu o recado. É o que?